próxima canção que vamos estar cantando, vamos estarmos aqui. Aproveitar para a gente, né? Poucas pessoas assim, para poder estar cumprimentando o outro, desejar uma boa semana. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. No só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. No só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Como é bom essa união dos irmãos presentes. Agora, a última música, né? A última música.